Fase de grupo é uma história, playoff é outra e a final em si é outro campeonato. São 90 minutos mais acréscimos e o que acontecer depois. Bom momento, querido ouvinte! Eu sou o Guilherme Andrade e futebol com VAR é igual transar com camisinha. Eu sou o Josué, do Haja Coração. Tamo aqui de invasor, né, nessa gravação. Eu sou o Matheus Santos. Que é o Maico Oliveira, mais uma vez. Eu sou o Roger Ochoa, do Haja Coração, e finalmente vamos ter uma Champions League onde o Real Madrid não vai ganhar. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Então, pessoal, estamos aqui para mais uma semana aí, o nosso episódio que já está virando tradição, né? Tem gente que faz o episódio anual de Game of Thrones, nós fazemos o episódio anual de Champions League, apesar do nosso podcast não ser muito especialista em futebol. Ano passado nós estávamos, eu e Michael apenas, né, divagando ali algumas coisas, como eu já disse aqui para os nossos convidados. Eu não sou um grande especialista de futebol europeu, eu gosto de assistir, mas não sou um grande especialista. Então trouxemos os especialistas, né? Esse ano temos especialistas, aproveitando a nossa iniciativa de convidar novos podcasts para vir aqui bater um papo com a gente. Então hoje nós temos o Josué e o Roger lá do Haja Coração, um podcast especializado em futebol. Então, antes da gente começar aí a bater esse papo sobre as finais da Champions League, gostaria de pedir para eles se apresentarem, falar quem eles são, de onde eles vêm, se torce para algum time aí, como é que é a história deles com a Champions League. Então, pessoal, eu sou o Roger, do Haja Coração, e queria saber que horas chegam os especialistas, porque não é a gente. Deram uma atrasada, eu acho. O torcedor do Internacional e rival do Josué, que é torcedor do Grêmio. E a Champions League acompanho faz alguns anos já. Eu sempre gostei de futebol europeu. Comecei a acompanhar naquela época do Arsenal, do Henry, dos times invicto. Que na época passava o campeonato inglês na Band aos sábados de manhã. E assim tu vai acompanhando a Champions League depois. Mas hoje meu time é o Barcelona. Desde 2009, 10 que eu acompanho o Barça. Semanalmente assisto praticamente todos os jogos. E estamos aí torcendo, né? Esse ano o Real Madrid fez o favor de não ir para a final. deixou o caminho livre, mas vamos ver. Tem uma pedreira pela frente ainda. Mais tarde a gente fala sobre isso. Então eu sou o Josué, sou de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Gremista, sócio, assíduo no estádio. Acho que eu já disse num dos casts do Haja Coração, antes de gostar de futebol, eu gosto do Grêmio. Tem essa escala de prioridade. Mas minha relação com futebol europeu, já acompanhava mais questão de Copa do Mundo, que era os jogadores, que era os clubes, mas comecei a acompanhar mais ali realmente 2007, 2008, o tempo de esporte interativo na Band. Aí, a partir de 2010, 2011, eu comecei a acompanhar mais o futebol alemão. Eu gosto muito do futebol alemão, me chamou a atenção a seleção da Alemanha na Copa de 2010. Então eu comecei a acompanhar mais a Bundesliga, foi justamente naquela temporada do primeiro campeonato, do bicampeonato com o Klopp. Então acabei pegando um carinho assim pelo clube, acabei me tornando torcedor do clube. Acho que hoje eu até às vezes eu pistolo mais com o Borussia do que o próprio Grêmio, porque o Grêmio eu já estou acostumado à peripécia que eles fazem, as eliminações idiotas. O Borussia já não está tão acostumado, então eu acabo dando uma pistolada a mais. Aí, claro, acompanhando um clube, tu acaba acompanhando muito mais o futebol europeu como um todo, jogos de Champions League, jogos de Europa League. Então, acho que essa é a pouquinho breve resumo de como eu cheguei assim no futebol europeu. Boa. Deixa eu falar uma curiosidade em cima do que o Roger e o José estavam comentando. Tem a ver com Champions League, de repente alguém que está ouvindo não lembra. Olha só como é a história. Na temporada 2003-2004 começou a passar a Liga dos Campeões na Rede TV. Passava terça e quarta, certo? Aí foi assim 2003, 2004 e 2004, 2005. Era o Éder Luiz, o Neto, um pouco até o José, se eu não me engano. Aí, na temporada 2005, 2006, foi pra Band, né? Com esse mesmo pessoal. Não, o Éder Luiz e o Neto foram pra Record, aí a Liga foi pra Band. Aí o Luciano Duvalli fazia algumas narrações. Aí era a mesma situação, jogos terça e quarta. Daí 2006, 2007 até 2008, 2009 ela foi pra Record. Mas quando tava na Rede TV e na Band, você podia escolher qual jogo você queria assistir. Por exemplo, apareciam lá as opções, aí você escolhia qual jogo você queria assistir. Aí eles faziam uma votação: ah, você acha que o Ronaldinho é o principal jogador do Barcelona? Esse tipo de coisa, você participava, mandava a tua opinião. Esse tipo de interação, eles davam o nome de esporte interativo. Então, às vezes a pessoa não sabe, mas o esporte interativo ele não surgiu como um canal, ele surgiu como uma forma de interação mesmo entre o público e o canal. Aí em 2007 surgiu o esporte interativo, um jogo Chelsea contra não sei quem, narrava o André Hennig e comentários do Vitor Sérgio Rodrigues. Eu nunca me esqueço que eles discutiram, brigaram nesse primeiro dia de transmissão e tá aí até hoje. Não mudou muito desde então. Eu lembro da Champions League na RedeTV, olhei alguns jogos e eu lembro quando o esporte interativo era tipo um programa, exatamente. Ele, antes de ser um canal, ele era esse... Eles chamavam, né, esse programa de esporte interativo, né? Era esporte interativo na Band. Exatamente. Que daí isso. Até o esporte interativo tinha, que né, era a moda da época, aquele chat de SMS, tu mandava SMS pra responder quiz. O SMS custava tipo R$2,50 e a galera mandava uns 30, né, cara? É, exato. Não, e a galera que acha que o Neto hoje é fanfarrão, vocês não viram o Neto naquela época. Fizeram a pergunta: você acha que o Michael Owen tem chance de roubar o lugar do Ronaldo? Aí ele falava assim: só se for no banheiro na hora do vestiário. Era esse o nível do Neto. Era na época que o Neto dizia que o Buffon era quase do nível do Felipe do Corinthians. Vamos começar pelas oitavas de finais. Alguma surpresa aí para vocês? Os times classificados? O que que destacou aí para vocês? Principal surpresa... É que hoje é o futebol mais bonito da Champions League, o Ajax. Os caras tiram o Real Madrid, dando um banho de bola, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. O primeiro jogo, apesar de o placar ter perdido por 2-1, jogaram melhor. E no Bernabéu eles dominaram o Real, né? E tanto que estão na semifinal aí, merecidamente, né? Mais pra frente tira a Juventus. E o que tá jogando esse time do Ajax é impressionante, cara. Ah, tá valendo um texto... Do André Rocha, que ele fala que muitos brasileiros exaltando o Ajax, mas não são fãs de trabalho de longo prazo. Porque o Ajax, por mais que ele tenha sofrido aí com compras, com perda de jogadores, eles têm uma filosofia lá: se você não é corajoso, eu não lembro, se você não é corajoso, teu lugar não é aqui, algo assim. E realmente, essa ousadia, essa coragem dele está dando resultado. O curioso é que encontrou um outro extremo. O Real Madrid já desgastado, já cansado, estudado absurdamente. Sem Cristiano. Sem Cristiano Ronaldo, que era a referência lá no ataque, já... já deu, entre aspas. Você olha de fora, você vê, esse time já deu. Então tem que mudar alguma coisa aí pra voltar a vencer. Agora, eu quebrei a cara, porque quando o Real Madrid ganhou o primeiro jogo, o ano passado ele não estava tão bem no campeonato espanhol, o Barcelona disparou, mas ele conseguia ainda se impor em jogo grande. Aí quando ele ganhou na Holanda, eu pensei, eu não vi o jogo. O Real Madrid ainda está poderoso ainda em jogos grandes, vai passar das oitavas. Quebrei a cara bonito. A maior parte do pessoal quebrou a cara... Justamente que assim, no primeiro jogo lá na Holanda, o Ajax já jogou muito mais bola e o Real Madrid foi naquele jeito dele que ele estava nos últimos 3 anos. Vai aqui, dá uma surpresinha, daqui a pouco acha um gol, vai e passa. E aí ele já sofreu muito para essa vitória na Holanda. Mas todo mundo pensou, não, bem capaz, na Espanha ele reverte, pelo menos ele empata. E aí foi aquela surpresa que foi aquela partida do Ajax. O Ajax, ele, como é que eu vou dizer, ele não deixou o Real Madrid jogar dentro do Santiago Bernabéu. Não foi aquela partida tipo, ah, o Ajax jogou por uma bola. Não, pelo contrário, o Real Madrid estava jogando por uma bola dentro de casa. E o Ajax fez isso com a Juventus também depois, a gente vai comentar mais pra frente, mas da mesma forma que não deixou o Real jogar no Bernabéu, não deixou a Juventus jogar em Turim. É, isso é um mérito e é um pouco daquela coisa do azarão também, né? Tipo, os caras, ah, perdemos em casa, o que pode acontecer de pior lá, né? Tomar uma goleada do Real Madrid no Bernabéu? Não vai pra cima, pô. Tenta a vaga e, igual o Maicon falou, esse lema deles aí, eles então faz jus, né? Se não tem coragem, né? É. Tanto que agora eles estão preocupados, né? Porque agora eles decidem em casa. Então agora eles vai ser diferente. Porque no sorteio agora contra o Tottenham, eles jogam a primeira na Inglaterra e a segunda na Holanda. Então vai ser uma situação diferente. Fora esse confronto aí, Roma e Porto teve alguma surpresa também? Ou porque a Roma, ano passado, teve aquele episódio com o Barcelona, né? Então, de certa forma, eu acho que se esperava mais. Não, a Roma se esperava mais dela como um todo essa temporada. Porque a Roma, ela se movimentou no mercado, trouxe até, tipo, o que era considerado o principal jovem craque do Ajax, que era o filho do Kluivert. Agora não me lembro qual é o nome do... Eu sei que o sobrenome é Kluivert, mas eu não me lembro o nome do guri. Então, tipo, movimentou no mercado, fez contratações, se reforçou e se esperava muito mais da Roma na temporada. E a temporada dela como um todo, ela acabou decepcionando. Não só na Champions League, ela ainda passou da primeira fase, mas tipo, foi eliminada pelo Porto, mas no próprio campeonato italiano, ela, se não me engano, não tá nem em zona de... De liga, né? De liga, então... A Roma não foi nem só na Champions, foi a temporada dela como um todo que está sendo considerada tipo, muito abaixo da expectativa. É, isso é verdade. Roma e Lazio esse ano na Itália estão oscilando muito nos últimos anos. Aí dá até para estender essa questão para os outros times da Itália mesmo. Depois daquele domínio da Inter de Milão, não conseguiu mais os times italianos manterem fortes aí no mata-mata da Liga dos Campeões. A própria Juventus, ela tá numa sina de não conseguir se impor ali no mata-mata. E chegou em duas finais, mas acabou perdendo. É, e chegou em duas finais daquele jeito, né? Vamos ser sinceros. Era o gol no final, era aquela partida que botava os 11 jogadores na frente do gol e vambora. Negou uma final Cristiano Ronaldo e Messi em 2015. Real Madrid foi até melhor, mas levou o gol fora. Do Morata no final. É, a Roma chegou a trocar de técnico também, né? Tava muito mal. Chegou até a brigar contra o rebaixamento no começo do italiano. Trocou de técnico, agora tá com o Ranieri. Que o Ranieri, apesar do título do Leicester na Itália, que ele consegue desenvolver suas melhores campanhas. Foi totalmente a temporada que era pra ser de afirmação, no fim foi de mudança. Só um comentário rapidinho. O Bayern de Munique, ele tá passando por um problema muito parecido com o Real Madrid. Sem os títulos do Real Madrid, ele precisa se renovar. Existem alguns jogadores ali que são lendas no Bayern, mas já tá. Não tá dando certo, entendeu? Já estão sendo estudados. Encontrou um adversário muito forte, que tem um ataque muito intenso, que é o Liverpool. O jogo que o Liverpool fez na Alemanha foi espetacular. O Bayern, ele leva ao pé da letra essa coisa dos medalhões, né, cara? Eles têm muitos medalhões e, assim, tá difícil de abrir mão e a gente saber como é que vai ser um Bayern sem Robben, sem Ribéry, sem Lewandowski, sem essa galera. É até difícil de imaginar, né? O planejamento do Bayern essa temporada, ele teve dois problemas sérios. Um é dos medalhão, tipo, os caras estão ficando muito velho. E o Bayern, nessa temporada, ele já começou um rejuvenescimento, só que deixou o elenco muito curto. Então, tipo, tu olha os pontas do Bayern, é o Gnabry, o Coman, o Robin e o Ribéry, sabe? O elenco do Bayern tá curto. A própria diretoria já entendeu que essa começou uma temporada de transição. Agora eles já... Essa temporada já veio o Niklas Sully, zagueiro que era do Hoffenheim. Eles contrataram agora por 50, 60 milhões um zagueiro que é do Atlético de Madrid, um gurizão de 23 anos. Eles já estão vendo pontas, uma galera mais nova para justamente fazer o rejuvenescimento da equipe deles. É, tem um certo domínio aí de Barcelona, de Real Madrid nesses últimos anos da Liga dos Campeões. E as equipes elas acabam investindo na intenção de ganhar o principal campeonato europeu, que em nível de competição, tem gente que fala que é mais disputado hoje do que a própria Copa do Mundo. No mata-mata da Champions, é onde todo o teu investimento tem que valer a pena. Então é cobrança física, é cobrança mental, e igual foi falado, para a Bundesliga tá dando, mas quando enfrenta um Liverpool que tem uma liga mais forte, o combustível já ficou para trás. É mais fácil o Lewandowski sair do Supremo do que o do Bayern sair do Bayern. E o Bayern ele é campeão recentemente, ele venceu em 2013. É mais ou menos a história do Paris Saint-Germain. A diferença é que o Bayern ele já conquistou a Europa. E o Paris monta elencos milionários e não consegue chegar nem numa final. Por falar em Paris, nós não comentamos a ramelada histórica do Paris mais uma vez nas oitavas, né? Tem até uma explicação psicológica aí. Eu gosto muito dessa parte. Às vezes até... Na empresa a gente consegue ver isso. Uma pessoa, ela consegue explicar muito bem uma situação pra ti, aí ela vai numa reunião gerencial, ela trava, ela fica nervosa, é a mesma pessoa, com o mesmo conhecimento. Eu acho que muito isso acontece com o Paris Saint-Germain. E é tanta pressão pra eles ganharem essa competição, que quando chega no momento ali pra decidir, você pega um time mais cascudo, mais experiente, igual foi no outro ano com o Real Madrid, e agora com o Manchester United, que tá com um técnico novo, renovado, eles conseguiram dar a volta e o Paris Saint-Germain jogou melhor aquele jogo. Não conseguiu ter calma para administrar a vantagem. A gente ouve muito a galera falar, principalmente galera mais das antigas, falar o termo a camisa pesa. A gente escuta muito isso. E isso assim, eu não acredito isso de forma literal, mas isso sim... eu acredito nisso quando a gente vai falar do psicológico. O Paris, ele não tem uma tradição na Champions. A mesma coisa do City. O City é um time muito grande, é um time poderoso. E o próprio Guardiola falou isso. O Guardiola deu uma entrevista. Exato. Quantos jogadores o City tem que já foram campeões de Champions? Aí eu não vou saber, mas eu não sei quantos são, mas são poucos. Tô tirando o técnico, o Guardiola, que já foi campeão da Champions. Então, assim... Essa coisa da camisa pesa, a galera gosta muito de jogar pra mística. Eu jogo pro psicológico. É diferente. E isso acaba... A gente pode cruzar até mesmo com o próprio Ajax. Aquela gurizada ali, ela não tem o peso de vencer a primeira Champions do Ajax, porque o Ajax já é tetracampeão. Exatamente. Tetracampeão com um tri. Eles não têm esse peso nas costas. Com um tri nas costas. Um tri seguido. E o Paris Saint-Germain tem um agravante que é o seguinte: o Manchester United, por mais que ele não esteja fazendo a temporada boa, ele joga em alto nível. Ele enfrenta a City, ele enfrenta a Liverpool, ele enfrenta a Chelsea, a cobrança é grande. E o Paris na França, ele tem pouquíssimos jogos em alto nível durante o ano. Até, segundo o repórter do Esporte Interativo, tem a piada de que o Paris só tem dois jogos por ano, que é a ida e a volta das oitavas. É as oitavas da Champions. Esse é o campeonato do Paris no ano. Sobre o City, o Guardiola já deu uma entrevista falando que o City é pequeno na Champions. Então, pra te ver que até ele reconhece. O Guardiola entende. Claro, até ele reconhece que o time dele não tem tamanho e camisa que a Champions exige, né? Eu acho que outra surpresa assim, que nós temos que comentar é o próprio Tottenham nessa Champions League, né? Porque o Tottenham também vem nessa de... o Pochettino não tem títulos, a equipe do Tottenham é jovem, mas não tem títulos. Eu mesmo sou um que seguido estou fazendo piada que o Tottenham joga como... É o Botafogo de Londres. Ele joga como nunca, mas perde como sempre. É verdade. Eu tenho um amigo torcedor do Chelsea que ele chamava o estádio do Tottenham de Three Point Lane. Tinha até o Sun Tottenham's Day, né? Vocês sabem. É? Como é que é isso aí? St. Tottenham's Day era o dia que o Arsenal passava o Tottenham na tabela e ia pra Champions. não interessava a situação do Arsenal no campeonato. O Arsenal podia, acho que, perder 30 partidas no campeonato e dava um jeito de terminar na frente do Tottenham. E isso durou 20 anos, até a última temporada do Wenger. Aí o Wenger conseguiu até essa tradição quebrar, né? O Chelsea é um exemplo que dá para o próprio City, o próprio Tottenham, o próprio PSG levar de exemplo. Em 2003, 2004, o Chelsea já estava em semifinal de Champions League. Olha quando é que o Chelsea foi vencer uma Champions League. Porque foi um processo, o time foi galgando, a cada temporada o time foi amadurecendo e aprendendo exatamente a jogar uma competição que é o nível da Champions, olhando para cima, que era uma coisa que o Chelsea não tinha visão. Exatamente. O Chelsea antigamente, antes de ser comprado lá pelo Abramovich, o Chelsea via como um grande privilégio jogar a Champions. Eles não olhavam para cima, eles não almejavam o título, eles almejavam fazer uma boa campanha, eles almejavam passar da fase de grupo e ganhar o dinheiro que isso rendia. Depois do Abramovich, o Chelsea começou a ver, opa, temos um bom elenco, podemos olhar para cima. E isso ainda assim demorou, o Chelsea só foi ser campeão da Champions em 2012. E com uma final traumática no caminho. E estacionando um ônibus contra o Barcelona, mas eu não vou entrar nesse mérito. Não, mas isso é o mérito, Michael, isso é o mérito. tá bom, o Mourinho fez escola. Olha só, ano passado a gente tinha conversado sobre como a partida Roma e Barcelona influenciou a partida Juventus e Real Madrid. Não sei se tu lembra, Guilherme. Se o Roma não faz aquela virada contra o Barcelona, o Juventus não jogaria o que jogou. Isso é fato. E eu acredito que isso se repetiu esse ano da seguinte forma. A virada do Ajax contra o Real Madrid, ela estimulou, indo para a outra partida das oitavas, a Juventus a acreditar que ela podia ganhar do Atlético. Porque no primeiro jogo, na Espanha, a Juventus ela já saiu derrotada, já saiu desclassificada. Ela não conseguiu jogar bem. O Atlético, jogando futebol, se bobear no mesmo nível, até melhor do que quando ele foi para a final, quando ele ganhou o Campeonato Espanhol lá em 2014. Mas você vê como é o futebol. Um time adversário que consegue reverter uma vantagem fez a Juventus acreditar que ela podia virar e virou. Eu não acreditava quando as pessoas falavam 3-0, 3 gols de Cristiano Ronaldo. Eu achava um exagero, mas foi o que aconteceu. Dizer que eu achava que seria possível, porque aí de novo eu volto naquilo que a gente estava falando. A Juventus, embora tenha batido na trave aí nos últimos anos, a Juventus sabe jogar Champions. A Juventus é bicampeã, embora faça tempo que não ganha, a Juventus é bicampeã, a Juventus joga a Champions. E é o time que mais perdeu finais, se não me engano são 7. É verdade, infelizmente. Ela sabe jogar, mas não sabe ganhar. Exato, não, é aí é que tá, eu falei que sabe jogar, saber ganhar é outra história. Quando bate lá no final, bate com um elenco um elenco real, com o Cristiano Ronaldo, que agora não é mais, porque o Cristiano Ronaldo tá lá na Juventus, mas aí é outra história. Mas exatamente, outro MSN, eles sabem jogar Champions. Isso é o que eu falo que é a diferença pro City. Olha o elenco do City, amigos. O próprio Davi Silva, ele deu uma entrevista dizendo que parece que quando eles vão jogar Champions eles tremem. E até o Guardiola até respondeu ele depois falando, olha, se ele sente isso, é coisa dele, porque eu não sinto, né? Então. Ainda bem que falou isso, né? Já pensou ser igual aquele jogador do Grêmio? Eu tive caganeira a noite inteira, era só água. Pesa no psicológico do jogador individualmente, assim que a gente não entende. O City é sim um time que se tornou grande, virou grande, né, depois da compra e tudo mais, igual o Chelsea, né, também, mas assim, o Chelsea pelo menos já ganhou a sua Champions, o Chelsea pelo menos já conquistou a sua Europa, perdeu a porra do Mundial pro Corinthians, perdeu. Não deixou legado, mas exatamente. Ganhou. Mas já conquistou a Europa, entendeu? Eles não têm esse peso tão grande nas costas. No ano que tinha um nível técnico mais fraco, mas ganhou. Exatamente. É aquela coisa, a taça no armário vale de qualquer forma. Com certeza, O City não tem. Não, só falta comentar, no caso ali, a gente falou da virada da Juventus, né? Teve a comemoração clássica do Simeone, os corones. Eu achei muito... Agora deixa eu perguntar pra vocês, assim, de início. Esse Ajax que a gente tá vendo, embora o Ajax ele seja tetracampeão da Champions, né? Mas é um Ajax que foi tetracampeão em outros tempos, era um outro Ajax, né? Conheço vocês bem. Vocês imaginavam que esse Ajax de agora conseguiria chegar numa semifinal de Champions? Vocês... Não, pra mim o teto dele era as oitavas de final, como tava sendo nos últimos anos. Eu também não achava, até porque eu também não acompanho muito. Até, eu vou ser bem sincero, acredito que comigo e com muitas pessoas, até o Ajax passar do Real Madrid, ninguém dava muita bola pro esse Ajax. A não ser quem é torcedor realmente e assiste jogos do Ajax, mas eu não vejo jogos do Ajax, então eu realmente nem sabia que eles estavam jogando essa bola toda. Eu sabia que tinha... Porque, pra falar a verdade, quem acompanha o campeonato holandês, né? Só quem torce, eu conheço dois loucos que acompanham o campeonato holandês. Eu conheço dois também. Mas, tirando que eu só sabia que tinha o David Neres. A única coisa que eu sabia do Ajax. E o De Jong, que é um baita meio campo, que o Barcelona já comprou, inclusive, pra próxima temporada. É que eu acho que é um fenômeno que, depois que acontece, você começa a olhar pra trás e pensar, olha, realmente era pra ter acontecido o que aconteceu. Porque o Ajax, ele jogou melhor o primeiro jogo, ali contra a Juventus, mas o que se esperava é que na Itália ela fosse se impor. Só que não aconteceu, não aconteceu. Eles pegaram o que é de melhor das tradições holandesas, do Cruyff, de marcação de posição, e eles não deixaram o adversário jogar. E eles já estavam fazendo isso antes. Eles estavam tão despretensiosos, essa é a minha visão. Sabe, aquele time assim que tá vivendo um dia de princesa, vamos dizer assim. E eles assim, eles não estavam com aquela pressão em cima deles que o próprio City que a gente citou, que o próprio Paris Saint-Germain que a gente citou tem. Eu também não achava que a Ajax fosse chegar na semi. Mas chegou e agora é assim, eu sou a Ajax, meu irmão, desde criancinha, eu pelo menos. Eu quero muito ver a Ajax na final, eu quero muito, mas muito mesmo. Mas se for assim, o Ajax dá pra comparar ele com dois times recentes e um time do passado. Eu acho que primeiro dá pra fazer um paralelo com o próprio Ajax de 95, acho que é uma situação muito parecida. É um time... Que foi vice, né? O Ajax de 95 foi campeão da Champions. Não, mas eles foram vice no ano seguinte ou no ano retrasado. Eles foram campeão da Champions em 95 e vice em 96 para Juventus. Para Juventus. Mas eu digo assim, que é um time jovem, com muito jogador vindo da base e que encaixou na hora certa para jogar uma Champions League. Assimilou o estilo de jogo? Assimilou o estilo de jogo, tava com o técnico certo na hora certa, os jogadores certos na hora certa. Eu acho que dá pra comparar esse Ajax de agora com o Ajax de 95, a situação, e com dois times recentes que foram a mesma situação, que uma foi o Atlético de Madrid, na primeira vez que eles chegaram na final, que também foi aquela coisa, cara, estamos jogando e estamos indo, e o próprio Borussia Dortmund em 2013, você sabe, foi bicampeão alemão, começou a jogar Champions sem pretensão nenhuma. Tava num... Quando viram, tava na final, né? Foi indo, a própria fase de grupos foi City, foi Real Madrid, foi Ajax e foi Borussia Dortmund. Não tinha perspectiva nem de passar de grupo. Passou em primeiro no grupo, é isso, sabe? Mas foi jogando sem quase peso. Foi primeiro, né? E eu acho que o Ajax tá exatamente nisso. Tá só jogando sem peso, tá tranquilo. Não tem a pressão. A Juventus não era esse leão todo que as pessoas têm em mente, porque a Juventus, primeiro, tudo bem que ela estava num grupo que ela era o Manchester United, e o resto era o Valencia e o Young Boys. Eles passam em primeiro com duas derrotas. Eles tomam uma virada do United em casa nos últimos 15 minutos. Foi. O United da época do Mourinho ainda, deplorável do jeito que era. E ainda perderam um jogo pro Young Boys. Então, a Juventus não é esse time todo aí que a galera pinta, só que tem o Cristiano Ronaldo, que decide os jogos, e é um cara foda. E até esqueci o nome dela, a repórter do Esporte Interativo, que ela trabalha na Itália, ela fala assim que o estilo da Juventus é fazer um, dois gols e segurar o jogo. Ao contrário do Real Madrid, que queria fazer 4-5 e o Cristiano, por isso que o Cristiano era tão artilheiro. E agora na Juventus ele não consegue fazer tantos gols, porque a Juventus não joga pra frente. A Juventus é aquele time que faz um gol e dois e segura a partida. A Juventus é o Corinthians. É, o Corinthians do Tite, do Carille. Aí, e isso se refletiu em campo, né? Tirando contra o Atlético de Madrid, que foi uma partida à parte. Mas o Atlético também é outro retranqueiro. E o Atlético de Madrid também sentiu o peso, né? O Atlético não jogou bem aquele jogo. A Juventus não deixou, mas o Atlético também não era retranqueiro contra o retranqueiro, Não, o Atlético entrou já com aquela cabeça, já pensando nas quartas de final. Não jogou nada. E aí, quando viu, a vaca já tinha deitado. Agora eu vou falar pra vocês, amigos, que eu gosto dessas de viravoltas. Eu não sei vocês, assim, eu não esperava que eu esperava que a Juve fosse passar do Atlético. Aí o Atlético vai lá e mete um 2-0 no primeiro jogo. Eu pensei, acabou. Retranqueiro do jeito que o Atlético é, eles vão fechar a casinha no segundo jogo e conseguir essa vaga. Aí não. Cristiano vai lá e mostra por que a Juve, né, faz valer o motivo pela qual a Juve abriu os cofres pra trazer o cara. Aí você pensa, porra, a Juve vai chegar na final, pelo menos na final, né? Porque eu separo em três fases. Tipo, fase de grupo, eu separo playoff e eu separo final. Eu, pelo menos, vejo assim. Fase de grupo é uma história, playoff, né, é outra. E a final em si é outra história, cara. A final em si é ali, é aquele momento. É outro campeonato. Entendeu? São aqueles 90 minutos mais acréscimos e o que acontecer depois. Pênaltis ou prorrogação ou o que se resolver ali. Eu, pelo menos, vejo assim. Eu pensei, cara, a Juve vai chegar na final. E quando a Juve perdeu pro Ajax, eu pensei, cara, porra, é por isso que a UEFA é tão bom de se assistir, de se acompanhar, cara. Essas imprevisibilidades, essas viravoltas, esses plot twists, porra, eu acho isso do caramba. É, eu queria só destacar uma questão aqui sobre o Cristiano Ronaldo, que é a seguinte, ele é tudo isso? Ele é. Só que conforme os anos foram passando, ele tá dependendo mais da equipe. Ele não consegue ele sozinho ser o decisivo. Ele depende de munição, ele precisa ser municiado. E se você pega uma equipe que consegue fechar os espaços e isolar ele, encaixotar ele, não tem muito o que fazer. Hoje ele tá praticamente jogando de centroavante. É, mas aí diferente, daí já encaixando no outro jogo, do Messi, nessa temporada, é o Messi mais decisivo, talvez até da carreira dele, porque muita gente falava, mas deixa sair Xavi e Iniesta pra ver. Aí saíram. Deixa sair o... Sempre foram falando e ele sempre foi ficando. Essa temporada, o time tá muito dependente dele porque os outros valores não conseguem render tão bem. O Suárez não consegue render. O Felipe Coutinho ganhou o apelido de Felipe Mortinho. E aí tinha aquela lenda de Messi e o mata-mata. Mas ele conseguiu ali... Do Lyon, fez uma partida fora de série, participou de praticamente todos os gols, é o artilheiro da Europa, é o artilheiro em assistências. O Messi, ele sozinho, consegue ser um fator muito mais decisivo hoje do que o Cristiano Ronaldo. O meu menino agora tá municiando ele. Esse moleque é bom, né? Tava faltando o meu menino ir pra lá. Arthur. Mas é que o pessoal esquece que futebol é esporte coletivo. O Cristiano, ele ganhou 3 Champions seguidas porque nas costas dele tinha Kroos, Modric e Isco, entendeu? Exatamente. O pessoal esquece que o futebol não se joga sozinho. Craques ganham jogos. Boas equipes ganham campeonatos. E a Juventus não tem uma boa equipe no geral. Era um time bom que ganhava alguns jogos e ia longe na Champions, mas como um time não era tão sólido quanto aquele Real Madrid que o Cristiano tava jogando. Tanto que o Real Madrid tá numa naba, né? O Modric não tá jogando nada, o Kroos tá pra ser vendido. Então todo o time no geral decaiu, né? E sobre o Barcelona, realmente o Messi tá numa temporada espetacular, melhor que nas últimas 4, 5 anos. Apesar de não ter tantos jogadores ao seu lado que tem jogado muito, ele consegue fazer o time jogar, né? O Dembélé quando entra joga bem. Ainda acho que não é o favorito. O Cristiano Ronaldo, ele é sensacional. Ele é o melhor jogador do planeta na atualidade. Só que o Messi, assim, de novo, minha opinião, ele não veio desse mundo, cara. Por isso que a galera chama ele de ET. O Messi, ele é sobrenatural, cara. Porque o que esse cara consegue fazer, às vezes, em campo... Puta, aquele gol no Fred ali, que ele dá um caneta no Fred, velho. Caralho, vai se fuder. Eu li na internet que o Fred, ele não embarcou pra jogar contra o Everton. Ele ficou lá em Barcelona procurando o Messi. Eu li no site. Mano, aquele gol ali foi espetacular, tá foi louco. Foi por isso que o United tomou 4-0, né? E tá até agora procurando, né? Mas se o Manchester teve algum mérito... Primeira partida foi não deixar o Messi na zona de conforto. né? Porque pelo menos isso eles conseguiram. Agora no segundo jogo, sim, o cara chutou duas bolas ali e meteu gol. Engraçado que eu acho que o Cristiano esse ano, o Cristiano não, o Messi esse ano não tem nem concorrente no planeta Terra. A temporada do Cristiano foi boa, mas não para quebrar as barreiras da Itália. Aí você falou do jogo lá em Manchester, já entrando aqui nas quartas de final. Acho que por mais que o Barcelona coletivamente não esteja tão bem essa temporada, aí entra um outro aspecto que é a própria defesa. O Piqué está em grande fase, ali está conseguindo controlar bem a defesa, que era um problema das outras temporadas. E foi fundamental lá em Manchester, ou em United, como dizem os outros comentaristas. Manchester. E na segunda partida ele também fez um bom jogo. Então, às vezes, quando o Messi não é tão ativo, o que essa temporada tá bem, bem incomum de encontrar, o Piqué consegue se sobressair nos jogos fora de casa. E o Messi, quando tem a chance, ele faz a diferença. O Messi, ele precisa de um espaço, né? Você deu um espaçozinho pra ele, ele assim, ou ele fatalmente de duas uma, ou ele vai botar o companheiro na cara do gol, ou ele vai fazer uma finalização que você não esperava, assim. É, um chute que tu não sabe de onde saiu. É que esses times jogam pra esses caras, né? A Juventus tem que jogar pro Cristiano e o Barcelona tem que jogar pro Messi, porque eles são muito acima dos outros. Então eles vão acabar decidindo. Então se o time não jogar pra eles, não tem por que tu ter esses jogadores no elenco, né? A Juventus não pode ser um time que faz dois gols e fica atrás. Não pode. Tu tem um cara na frente como o Cristiano, tem que dar a bola pra ele. É, o problema da Juventus, o Messi, ele consegue hoje circular em várias regiões, tanto que ele consegue fazer ali a parte do meio pra frente, líder de assistência, e ele consegue ser o melhor atacante goleador. Só que o Cristiano precisava que o Dybala rendesse mais, só que ele não rende, é impressionante. E eu acho que vem muito também de característica de jogo, é a própria escola italiana mais defensiva, mais reativa, mais no contra-ataque. E a Juventus é enraizada nisso. Então, assim, por mais que o Cristiano seja o cara decisivo, eu acho que também vai muito daquilo de avaliar se era realmente ele era o cara certo, a grana certa para ter investido para levar eles um passo adiante na Champions. Ele era sim, na minha opinião sim. Mas aí é que tá, quando a Juve caiu, o que os jornais falaram? Ah, só, vocês viram, né? Só o Cristiano não foi o bastante. Eu acho que sim. Porque a Juve, ela não tinha um time astronômico, mas ela tinha um time muito bom. Com o Cristiano, teve aquele plus a mais. Mas é isso que vocês falaram. A Juve, ela precisa aprender a jogar diferente. Essa coisa de fazer 1-0, 2-0 e retrancar, não vai funcionar, cara. Não vai dar, né? Tudo não adianta ter um cara que é o melhor atacante do mundo e jogar atrás. É, já que você falou em jogar diferente, aí eu queria entrar no meu ponto aqui, que é o seguinte, até por notícias que a gente lê, por declarações dos jogadores, até por biografias que saíram, a pintura que tem, né, o quadro pintado é que o Guardiola ele seria uma pessoa perfeccionista. É uma pessoa perfeccionista, que um estudioso do futebol, que gosta de ver cada detalhe, cada situação que passou desapercebida, para que ele possa melhorar. Só que quando chega em Liga dos Campeões, ele leva isso à enésima potência. Por que eu tô dizendo isso? Porque já faz algumas temporadas, ou duas no caso do City, três, que o time joga de um jeito na Premier League, mesmo quando mais exigido, nos jogos de alta intensidade, e quando chega no mata-mata ele muda o estilo de jogo. Isso, claro, é ousado tudo, mas o time não tá, não tô botando a culpa nada disso, tô fazendo um comentário. O time não tá acostumado a jogar naquele sistema e às vezes acaba cobrando preço, como cobrou ano passado do Liverpool e cobrou esse ano no confronto contra o Tottenham. Mas, claro, o clássico iguala os desiguais. Tanto que quando teve Tottenham e City na Premier League, foi um jogo bem sonolento. Mas é que tem um aspecto aí que eu tenho uma entrevista dele falando que, assim, ó, ele tá disputando a Premier League ponto a ponto com o Liverpool. E ele precisava do time inteiro para jogar contra o Crystal Palace no final de semana. Então, o que, que ele pensou? Ele pensou em poupar o De Bruyne, por exemplo, para jogar no sábado, porque digamos que o City não tivesse conseguido um grande o resultado contra o Tottenham na ida, ainda teria a volta para se salvar. E a Premier League não. Como faltam 4 jogos, se ele perde um e o Liverpool passa, não tem mais o que fazer. Porque hoje o City só depende dele. O City tem 4 jogos para jogar e o Liverpool 3. Se o City ganhar os 4, é campeão. Então, se ele perde um, ele teria que ganhar um jogo e torcer pro Liverpool perder um jogo. E o Liverpool não enfrenta mais ninguém de forte, só time fraco. Então era a aposta do tudo ou nada, entendeu? Eu entendi a estratégia dele, mesmo não concordando, só que ele tá naquela coisa assim, ó, ele precisa ir atrás dos dois campeonatos e precisava do time inteiro nas duas. Então ele pensou, digamos que eu perca pro Tottenham por 1-0, eu não consigo reverter em casa. Foi essa a lógica que ele usou. Deu certo até certo ponto, porque ele conseguiu ganhar do Crystal Palace, conseguiu ganhar do Tottenham de novo na Premier League, no jogo depois da eliminação. Só que, claro, o Tottenham teve aquele jogo insano, que teve gol no lado e tudo, e no fim acabou eliminado, né? E querendo ou não, eles venceram em casa, né? Só não foi o bastante, né? Ele fez isso ano passado contra o Liverpool, já tinha feito isso contra o Barcelona lá em 2015, entendeu? Então quando chega nesse momento, de que se é o grande momento da temporada, ele dá uma virada na chave. Mas contra o Liverpool teve um jogador expulso também, né? Aí o jogo foi 3-0, não tinha muito o que fazer, né? Sim, vendo de fora, eu acho que ele fez certo. Conseguiu perder de 1-0 fora de casa, primeiro jogo. É, resolve em casa. E era pra ter sido 1-1, né? Porque o Agüero errou um pênalti, né? Pois é, entendeu? Então, poderia ter... É aquela coisa, né? Poderia, o se, né? E aí... A gente sempre fica pensando em como seria se fizesse assim, se fizesse assado, né? É, mas assim, eu acho que ele não fez errado, não. Agora, eu queria perguntar pra vocês, que vocês comentaram aí, né? Que camisa pesa... Tem time que é acostumado a jogar Champions, não sei o que, é outro tipo de campeonato. Na opinião de vocês, tem técnico que sabe jogar Champions e tem técnico que sabe jogar Liga? E isso é diferente? Faz diferença o técnico? Pra mim, sim. Eu acho que o próprio exemplo que a gente pode pegar é o próprio Klopp. Tá, ok, ele tá tendo uma boa campanha agora no inglês, ele foi bicampeão pelo Borussia, mas eu enxergo ele como aquele técnico... Mais pro mata-mata. E por quê? Porque no mata-mata, por mais que tu precise de tática, tudo, tu também precisa ter aquela dose de explosão, de motivação, de olha, vamos lá, é o próximo jogo, tem que dar tudo em campo. Então, eu acho que sim, o mata-mata, ele depende muito também de como o técnico gerencia a equipe. Eu acho que o caso mais clássico que a gente pode, assim, dos últimos tempos, é o Ancelotti. O Ancelotti quase não ganhou o campeonato italiano com o Milan. Mas ele acumula Champions League com o Milan. E ótimas campanhas. Por causa disso, que é um cara que sabe gerenciar a equipe para um mata-mata. Que sabe motivar os caras. Que sabe trabalhar com os caras. Então acho que sim. O perfil do Guardiola, por mais que ele tenha 2, 3 títulos de Champions League... Ele já é aquele cara metódico, do sistema tático, dos detalhes. E isso numa competição de pontos corridos acaba se tornando uma virtude. O padrão tático, tu montar o elenco de forma que sempre tem alguém que posicione. Só que às vezes isso tu não consegue trabalhar o brilho do cara, ou a motivação do cara num jogo de mata-mata, que a gente sabe que isso conta também, essa questão psicológica. É, eu ia citar também o Guardiola de exemplo, mas eu ia citar que ele foi mudando o estilo dele, porque no início da carreira ele conseguia atuar bem estrategicamente, tanto em pontos corridos quanto em mata-mata. Primeira temporada dele que ele ganhou tudo, o Barcelona ele não vinha bem, ele vinha quebrado, vinha... De um Ronaldinho Gaúcho mal, ele quase nem se classificou para a Liga dos Campeões. Aí ele conseguiu reerguer o grupo, que era praticamente o mesmo, dispensou algumas peças que já não funcionavam mais. Aí ele tinha aquela estratégia de: o jogo deu uma apertada aqui na marcação, inverte Messi e Eto'o de lado, confunde a marcação, abre espaço. E ele conseguiu tanto no espanhol ser bem sucedido, quanto na final contra o Manchester lá em Roma. No segundo ano ele caiu na semifinal, ônibus estacionado, cada um ganha do jeito que não é demérito, né? Mas enfim, No outro ano saiu o Ibrahimovic, ele conseguiu colocar o 4-3-3 dele de novo, que funcionou tanto no pontos corridos quanto no mata-mata. Ele perdeu, o único campeonato que ele perdeu foi pro Real Madrid, mas tinha uma rivalidade muito grande lá com o José Mourinho. Aí no ano seguinte eu acho que ele começou a ir mais para esse estilo de longo prazo, que foi até no ano que ele perdeu o espanhol pro Mourinho. Aí ele ficou um ano sabático fora, e depois vocês repararem, ele muda os estilos dele quando ele vai pro mata-mata, e ele acaba caindo dentro da própria estratégia dele. Cristiano Ronaldo lá em 2014, o Messi em 2015, ele merecia uma melhor sorte contra o Atlético em 2016, e agora de novo, mas faz diferença sim. Eu vejo que o técnico que ganhou com o Chelsea em 2012 também, vai muito da estratégia ali, estaciona um ônibus na linha defensiva, e no mata-mata às vezes você consegue melhor sorte do que no longo prazo, que você tem que jogar mais bola. Aí é uma coisa que tu não vai ver o Guardiola fazer. Ele não vai estacionar um ônibus pra ganhar a Champions League. Se ele ganhar, ele vai ganhar jogando pra cima, entendeu? Mas a questão é que, por exemplo, ano passado teve uma partida do City que ele ficou com 30% de posse de bola quando jogou o Barcelona. Ele também não tem... E isso ele mudou um pouco. Ele não tem um pouco mais de vergonha de, tipo, de pedir pro time dele dar um lançamento, de pedir pro time dele ser mais defensivo. A questão é que ele fazendo isso, ele não consegue se achar mais. No mata-mata. Ué, mas o mata-mata também teve, por exemplo, no Bayern, no primeiro ano ele foi eliminado pelo Real Madrid, do Cristiano. Isso. Que foi 4-1 na Alemanha. 4-0, foi um baile. Ali foi um jogo que deu tudo errado, né? Ele foi mal naquele jogo. No segundo ano ele pega o Barcelona com 105 titular, o Bayern. Sim, e sim, é a melhor fase do trio MSN. Aí não tem também, tu vai dizer o quê, cara? Tá sem 5 titular. Aí o Barça faz 3-0 na ida e na volta o Bayern ainda ganha de 3-2, mas não, né, precisava fazer 5-2. Mas eu acho que assim, ele então... ainda no Bayern, ainda foram eliminações, digamos, menos traumáticas. Porque foram eliminações que, ok, beleza, o time... Ele tinha um time bom, mas duas vezes ele esteve à frente de um time que estava melhor, que foi campeão. A questão mais foi aquela eliminação pro Atlético de Madrid que... É, ali ele tinha que ter passado. Ali ele tinha que ter passado. Ali ele tinha time ele pra passar. Ele decidiu em casa e o Atlético... E o Bayern ramelou. Ele decidiu fora. Mas no próprio Bayern ele também teve... Que é um problema crônico do futebol alemão, que é a preparação física. Os caras estão precisando levar os preparadores físicos do Brasil pra lá, porque olha... Não, é uma vergonha. Os caras jogam... Não sei quantas partidas a menos por ano que as outras ligas, tá sempre com os caras quebrados. Então isso também prejudicou muito o Guardiola. Mas ele ainda, tipo, 3 anos, 3 semifinais de Champions League. Tu não dá pra dizer que isso é ruim. Ainda mais que num ano tu foi eliminado pelo Barcelona, outro ano tu foi eliminado pelo Real Madrid. E outra coisa é que, como ele, assim, ó, ele sente a Champions League, mas como ele disse, ele não veio pra ganhar a Champions League. Ele veio pra mudar o patamar do City. Então, tipo assim, ele tem que chegar na semifinal, que é um passo que ele não deu ainda. É, mas aí é que tá. Agora tá dominando a Inglaterra, mas era uma coisa que não fazia isso antes, entendeu? Então eu acho que, eu não sei quantos anos ele vai ficar no City, se ele vai querer continuar por muito tempo, mas eu acho que se ele ficar mais uns 2 ou 3, ele vai acabar ganhando. Mas é aquela coisa, ele não tá ali pra fazer só isso, ele tá ali pra fazer o City ser grande. É, mas pra ser grande... Aos poucos tem conseguido, né? Tem que levar a Champions, né? É um paradoxo, né? Pra ser grande tem que superar o problema que o PSG tá enfrentando. Exato. Tem que chegar nesse tipo de jogo e, mesmo se não passe, mas manter o mesmo nível. É que também já é o segundo ano que cai num clássico inglês, também é complicado, mas pelo menos uma semifinal. É isso que eu ia dizer. Outra coisa que complica pra ele... Assim, pra pressão em cima, que do tipo, pô, cara, tu tá dominando a Inglaterra, tu tá correndo pra ser bicampeão inglês, tu tá com 160 vitórias em 178 jogos, mas pô, daí tu foi eliminado duas vezes em confronto doméstico em Champions League. É, não, mas tudo bem, mas daí, Mas daí quando tu enfrenta um Liverpool, é 5 Champions do lado e nenhuma do outro. Aí tudo bem, né? Agora do Tottenham tinha que ter ganho. Mas é confronto doméstico. Nessa hora não tem taça. É igual. É a mesma coisa que tu pega a Libertadores de 2017. O confronto mais difícil do Grêmio foi o confronto doméstico contra o Botafogo. Não, tudo bem. Mas daí tu pega o São Paulo, foi campeão em cima do Atlético Paranaense e enfiando 4, tá ligado? Eu acho que não. Mesmo com o Inter no ano seguinte. E no outro ano foi eliminado por um time do Grêmio muito pior. Ah, mas era um time grande, né, cara? Eu acho que mesmo no confronto doméstico, a camisa pesa. Pesa, com certeza. Tem um confronto doméstico e tem um adicional ainda. O Tottenham, assim como o Liverpool, eles pegaram um City, que o City era, em tese, superior na Inglaterra. Então era a chance deles de devolver, de jogar tudo que precisava ser jogado. E jogou, né? O segundo jogo foi espetacular. Só que daí teve o problema da zaga. Foi jogaço. Só golaço. Primeiro jogo das semifinais vai ser em Barcelona e é um jogo imprevisível. Porque... esse é imprevisível mesmo. Aliás, essa Liga dos Campeões ela tá muito imprevisível, porque querendo ou não, o Real Madrid ano passado, por mais que ele não tivesse bem na Espanha, ele tava forte. Assim. A gente sempre espera que eles vão chegar, né? É, exatamente. E essa liga tá muito imprevisível. Ajax e Tottenham os dois times vão dar 100%, vai ser jogo 100% aberto. Agora, esse primeiro jogo na Espanha é complicado, porque se o Barcelona der ao Liverpool um bom contra-ataque bem encaixado, o trio ofensivo é muito perigoso. É muito forte. O trio ofensivo do Liverpool é muito forte. E o Barcelona, se ele quiser ir pra final, é essencial ele não tomar gol nesse primeiro jogo. Nesse jogo, vai ser decidido aí. Se não tomar gol e fizer tipo um 2x0, tudo bem. Agora, se fizer 1x0, 1x1, 2x1, é perigoso. 2x1, é perigoso. E a zaga do Barcelona, apesar de estar bem, é lenta, né? O Piqué, por mais que ele é um bom zagueiro, ele é lerdo. E o Liverpool tem o Van Dijk, né? Isso. Até saiu um meme essa semana que o Van Dijk não toma um drible faz uns 6 meses. Aí tá o Messi tomando um suco assim. Van Dijk não leva um drible faz 6 meses. Quando os caras começam a puxar essas estatísticas zicadoras, é certeza que o Van Dijk vai tomar um drible que nem o Boateng tomou aquela vez. É verdade. Teve um do Manchester que levou um do Messi, eu não lembro o nome dele, que foi no meio campo, que tentava caçar. Ah, é, o Phil Jones. É, depois levou a caneta aí, né? Mas eu acho o Liverpool hoje é o favorito, cara. Eu torço pro Barcelona e sei que tem o Messi, que se o Messi tiver inspirado, não tem pra ninguém. Mas como time hoje, mais sólido, que tem jogando o melhor futebol, é o Liverpool. Pra mim, acho que é o favorito aí, cara. Pois ainda é, mais primeiro jogo na Espanha ainda, né? É, decide em casa. Se fosse ao contrário... Ah, mas decide em casa. E o Barça tem um histórico péssimo fora de casa na Champions League. Faz alguns anos já. Então a gente tá falando de semifinais já, né? Não, calma aí. Não, pera aí. Vocês não vão falar nada do VAR, não? Daquela de anular um gol no final do jogo que o narrador fez uma das melhores narrações que eu já vi de um gol. Cara, super aficionado, mas não valeu. Sim, mas aí é porque os narradores eles entraram num consenso. Tanto, até o Luiz Roberto, que é o narrador da Globo, que narra geralmente aqui pro Rio, né? Ele falou assim, a gente agora adotou uma coisa de a gente vai narrar o gol. Porque a gente não quer perder a emoção da primeira narração, entendeu? Então saiu o gol do caboclo lá, a gente vai lá e vai narrar. Se o VAR anular o gol, anulou. Se não anular, o gol já vai estar narrado. E eu acho isso legal, eu concordo com isso. Mas pra quem acompanha a NFL é bem isso. O cara vai lá, grita o touchdown, faz tudo. Depois, não valeu, paciência, perdi, gastei voz, mas era isso. Agora e essa discussão? Já que o Gui trouxe essa discussão e ele puxou o VAR. Eu vi muita gente falando que o VAR... E eu, né, não sei se vocês já falaram disso no começo. De que o VAR, ele tira, né, a emoção do futebol e tudo mais. O que, que vocês acham? A minha opinião sobre esse assunto é a seguinte. Eu discordo muito. Até por falar que a NFL não deixou de ser um esporte emocionante por causa da tecnologia. O basquete não deixou de ser um esporte emocionante. O vôlei, o tênis, tudo tem tecnologia, porque, assim, são momentos que interferem no resultado final. Então, se é algo discutível que vai interferir no resultado final e você tem a tecnologia para resolver esse problema, tem que usar. O jogo, ele foi espetacular, não deixou de ser espetacular por causa disso. Eu lembro que antes de existir o VAR, a discussão da tecnologia era muito por conta disso. Ah, tira a emoção por causa daquela conversa do bar e essas coisas assim, mas acho que é muito do saudosismo. Acho que eles, como o VAR ainda tá começando, engateando, depois da Copa, essa é a primeira temporada, temporada 18-19. Então, muitos erros atrapalhadas acabam acontecendo. Não vou nem citar o caso do Brasil, que é um negócio, o Brasil sempre se supera, né? Aí então o pessoal que critica ele por conta dessa emoção ataca, mas acho que daqui a alguns anos vai estar todo mundo acostumado e vai ser igual o basquete, o vôlei. Mas outra coisa que eu digo, eles dizem que corta a emoção. Eu já discordo. O pessoal esquece que frustração e raiva também é emoção. Mas exatamente. Exatamente. Então dá mais emoção, porque tu imagina, eu vou pegar um exemplo agora da final do Gaúcho, o gol do André. O estádio inteiro comemorou, não sei porquê. Daqui a pouco o juiz só fez o sinalzinho, ficou o estádio quieto naquele clima de tensão. E agora? Ferrou. Foi, não foi, foi, não foi. Aí o juiz cancela, já o estádio inteiro estoura, vai te fuder, não sei o que, nananã. Tava, não tava. Então assim. Eu acho que no fim ele dá mais emoção ainda. Porque todo mundo tá olhando. Né? Começa feliz, termina com raiva. Isso, mas todo mundo tá olhando o lado da torcida do City, que comemorou um pouco e teve aquele balde de água fria. Mas e a torcida do Tottenham? Os caras saíram do inferno ao céu em 30 segundos. Esqueceram desse outro lado também. É, não, e deu até um consolo, assim, pro City, entre aspas, né? A gente teve a chance ali e não... Um dia depois, ele deu uma entrevista que ele falou assim, ó, que perguntaram sobre o VAR, né, o que ele achava do VAR, porque o VAR eliminou o time dele, praticamente, e ele falou assim, porque o Pochettino, que é o técnico do Tottenham, ele era contra o VAR, né? Aí o Guardiola, na entrevista, no dia depois, que era já pro jogo da Premier League, ele falou assim... Eu continuo a favor do VAR, mesmo o VAR eliminando meu time. E se vocês lembrar bem, o City passou do Suécia com o gol do Agüero, com empate 2x2, que foi irregular. E ele falou, né? Ele falou isso. Se vocês lembrarem, meu time passou de fase na Copa da Inglaterra com gol irregular, né? E você tem que pensar que se eu passo irregular. O pessoal do Tottenham vai ficar triste. Isso, e eu não queria isso, entendeu? Ele falou assim: eu não queria ganhar de um jeito irregular. E ele falou ainda, deu uma alfinetada no Pochettino, que ele falou no final assim: olha, tem técnicos aí que não gostavam do VAR. Quem sabe agora eles mudaram de ideia. Isso aí não é nem alfinetada, isso aí é uma apunhalada. Perfeito. Ô, Matheus, você que tá comentando aí que assiste a Premier League também, queria levantar uma questão pra ti e pra todo mundo. Que eu não sei até que ponto isso pode ser decisivo, mas vamos lá, vamos jogar pimenta aí na discussão. Liverpool-Barcelona. O Barcelona, o campeonato espanhol virou um negócio protocolar nos últimos anos aí, e ele tá bem encaminhado. Então, em tese, ele pode poupar jogadores. O Liverpool não. O Liverpool está numa disputa acirradíssima, dependendo do que acontecer aí. Ele pode não depender apenas das próprias forças, pode torcer contra, e ele vai ficar em duas frentes, sendo que no formato Premier League ele ainda não foi campeão. Isso será que pode influenciar, poupar jogador, não poupar? Pesa muito. O Liverpool, é óbvio que eles querem ser campeão da Europa, isso é óbvio, gente. E assim, não tem um time que não queira ser campeão da Champions, mas o Liverpool quer muito, mas assim, amigos... muito ser campeão da Premier League, porque o Liverpool, para quem não sabe, jamais foi campeão da Premier League. O Liverpool é o segundo maior campeão da Inglaterra, porém, eles não têm título de Premier League, que é dessa nova era que começou lá em 92, né? Isso, a era moderna. Exatamente, eles não têm. Então, assim, eles querem muito, mas muito serem campeões da Premier. Então isso, assim, pesa muito. Eu não sei como eles vão lidar. O que que a gente vai colocar como prioridade? Ser campeão da Europa que é o maior título para um clube. E que o Liverpool tem recente. Exatamente, ou levar a Premier League, que é o título que a gente está almejando há tipo anos. E aquela coisa, se não conseguir gerenciar isso direito, no final da história pode ficar sem nada ainda. Exatamente, tem essa questão. Acho que tem dois pontos aí, é que assim, ó, por exemplo assim, primeiro é que o Klopp tem que lutar contra a sina de vice, né? Porque só no Liverpool ele já tem 3 vice. E ele já vai pro último ano de contrato sem nenhum título. A segunda coisa é que assim, ó, se o Liverpool ganha a Premier League e não ganha a Champions, o ano valeu. Valeu, com certeza. A torcida já fica feliz. Com certeza. Agora, se o Barcelona não ganha a Champions e vai ganhar o doblete nacional, o ano já ainda assim ficou faltando aquela coisa, entendeu? Uhum, porque o Barcelona ganha a La Liga todo ano. Ano sim, ano não, porra. É, ano sim, ano sim. Exatamente. É, a Copa do Rei, então, já é, faz, sei lá, 7 anos, 6 anos. Então, o Liverpool, com a Premier League, já tá ganhando um ano. Só que o Barça não, né? Então, vamos ver como é que vai se comportar. E o Barça já vem poupando contra o United. No final de semana, antes do jogo do United, o Barça jogou com o time sub-23, quase. Vamos aproveitar, então. Vamos já de palpites aí. Quem que passa pra final aí? Tottenham e Ajax, eu vou de Ajax. Eu acredito que o primeiro jogo, o Ajax vai decidir em casa. É diferente das outras circunstâncias, mas eu acredito que ele vai conseguir fazer um bom jogo fora. Ele vai aguardar a proposta do Tottenham. Esse outro jogo do Barcelona e Liverpool, eu gostaria de dar o palpite depois do primeiro, porque é muito imprevisível. Mas eu não vou furtar a dar o meu palpite. Não vou furtar. São duas coisas. Minha torcida é pro Barcelona, porque eu quero que o Messi ganhe como destaque essa Liga dos Campeões. Aí ele passa na frente do Cristiano Ronaldo. Mas principalmente vai fazer a melhor temporada da carreira dele. Mesmo que não seja o grande time do Barcelona, mas individualmente a melhor temporada da carreira dele. Essa é a minha torcida. Agora, eu não acho que o Barcelona vá passar, infelizmente, como já foi comentado. O Liverpool, ele tem um time mais equilibrado e ele está fazendo bons jogos fora de seu mando de campo. Quero que o Liverpool passe, mas eu acho que o Barcelona vai, né, vai acabar passando. Eu acho que a questão do campeonato inglês vai interferir muito no Liverpool. Eu acho que essa questão de duas frentes, até mesmo na questão de poupar jogador, lesão, alguma coisa, acho que a frente do campeonato inglês vai atrapalhar muito o Liverpool, então vai acabar passando o Barcelona, por mais que eu queira que passe o Liverpool. E eu acho que no outro confronto é muito parelho, mas eu ainda acho que aposto no Ajax. Acho que o Ajax acaba passando ali. Até mesmo também pela questão do campeonato inglês pro Tottenham, porque o Tottenham tá naquela disputa de G4 para garantir a próxima Champions League, então acho que isso também vai acabar atrapalhando um pouco, além que o Tottenham tá sem o Kane, né? Por mais que eles tenham conseguido aquela classificação contra o City, isso pesa para essa semifinal. Eu fecho muito com o Josué. Acho que passa Ajax descendendo em casa, é um time que tá mais sólido. O Tottenham não tem o Kane, o Tottenham precisa brigar pelo G4, o Arsenal e o Chelsea estão ali na cola, ele tá em terceiro, o Chelsea em quarto com os mesmos pontos e o Arsenal em quinto com um ponto a menos. Então o Big Six tá liderando o inglês, né? Todos os seis grandes estão nas 6 primeiras posições e tirando o City e o Liverpool que estão brigando pelo título, os outros 4 estão brigando pelas últimas 2 vagas da Champions. Então acho que o Tottenham também não pode largar o inglês de mão. E acho que dá Ajax. E sobre o Liverpool e Barça, talvez um pouquinho clubista a opinião, acho que por causa do inglês mesmo, como o José disse, acho que passa o Barça, porque o Barça vai poder botar reserva, se quiser botar reserva agora até o final do espanhol, vai ganhar igual. Acho que o Liverpool vai ter que jogar tudo na Premier e na Champions, não pode largar de mão nenhum dos dois, então acho que o fator físico pode fazer diferença. O Barça pode jogar 2 jogos em 10 dias, em 15 dias, enquanto o Liverpool vai jogar 4-5 jogos em 15 dias, então talvez isso pese, acho que pode passar o Barça. E se não passar o Barça, eu vou ficar com dois corações, porque ao mesmo tempo que ver o Liverpool ser campeão, que eu adoro o Liverpool, também ia ser muito massa ver esse Ajax campeão, mas acho que passa Barça e Ajax pra final, e se der Barça e Ajax, acho que o Barça leva essa, porque o Messi tá inspirado. Claro que eu estou torcendo pra Ajax, porra, por toda a história da Ajax, e porra, seria muito legal ver a Ajax ser finalista. Sério, porra, seria do caramba ver a Ajax ser finalista. Então, claro que eu estou torcendo pra Ajax. Barcelona e Liverpool, esse jogo, como a gente falou, tá tipo, porra, muito aberto, pode acontecer qualquer coisa. O Liverpool tem um ataque do caramba, e tudo pelo que o Liverpool passou na temporada passada, aquela final conturbada contra o Real, aquela derrota, né, de com as falhas e tudo aquilo, seria legal ver o Liverpool chegar na final, embora o Liverpool não ganhe Champions desde, se eu não me engano, 2005, né? Sim, é 5, é 6 foi do Barça. Exato, é temporada 2004 e 2005. Então, a minha torcida é Ajax e Liverpool na final. E aí, na final, eu sei que seria muito difícil, mas eu ainda vou torcer pra Ajax. Sério, meu coração virou Ajax, né? A gente sempre escolhe os fracos e os oprimidos. Ah, cara, a primeira aí, Tottenham e Ajax, pra mim é bem difícil. Sim, é o jogo que eu quero acompanhar por causa da imprevisibilidade mesmo. É sentar e abrir uma cerveja. É, cara, o ruim é só o horário, né? Mas tá bom. Mas sei lá, cara, vou ser o do contra aí e vou com o Tottenham. E a outra eu vou realmente torcer pelo Liverpool. Apesar do que vocês falaram aí, do número de jogos, o cansaço pode bater. Eu falei isso ano passado, eu tô meio cansado de Barcelona e Real Madrid. Real Madrid mereceu o tricampeonato. Mas, cara, fica só na Espanha essa porra. Vamos mudar isso aí. Vou torcer pelo Liverpool. Momento cultural. O Grindr fala pra mãe. Seguinte, minha dica cultural vai pra área motivacional. Pessoal, que a gente fez um episódio de indicação de livros, aí teve aquela pergunta, né, que o Bruno fez, né, que a quem a autoajuda ajuda, né, essa pergunta é difícil, mas para quem gosta de documentários de motivação, de pessoas que tiveram dificuldade e conseguiram se reerguer, eu tava assistindo outro dia da Netflix, que é do famoso aí palestrante motivacional Tony Robbins. Ele tem um documentário no Netflix chamado Eu Não Sou o Seu Guru. Aí ele faz um evento que dura alguns dias, as pessoas participam, elas vão lá, compartilham as experiências delas, tá passando por uma depressão, por uma situação difícil, qualquer coisa, um plano de família que seja, e aí se expõe, fala para ele qual é o problema, e ele vai questionando ali, te provocando para fazer você enxergar a vida de uma outra forma, né, superar aquela situação. É legal que tem pessoas que passam problemas até inimagináveis, né? Eu aqui, privilegiado dentro da minha realidade, pô, pessoas que foram abusadas, que tiveram qualquer tipo de situação bem grave, bem lamentável, e elas conseguiram se erguer, se encontrar, e isso mostra que a gente também consegue, né? Se essas pessoas passaram pelo que passaram, conseguem encontrar um propósito na vida, a gente também consegue. Então fica aí a indicação, Netflix, Eu Não Sou o Seu Guru. Vai lá, Matheus, tá contigo. Passei, olhei para um lado e toquei pro outro. Choque de cultura. 79 filmes para se assistir enquanto dirige. Eu queria muito indicar esse livro pra galera, sério. Porra, que livro do caramba, velho. Essa galera do Choque de Cultura tá sempre se superando, eles são muito bons. Quem conhece o canal, o trabalho dos caras, sabe do que eu tô falando, eles são muito bons. E aí os caras vêm com esse livro. Porra, cara, que livro sensacional. É literalmente isso. São 79 filmes pra você assistir enquanto dirige. E as 79 indicações são divididas entre os quatro personagens lá do Choque de Cultura: o Rogerinho, o Julinho, o Maurílio e o nosso querido e amado Renan. Assim, é muito bom. Quem já leu, quem já ouviu falar, sabe do que eu tô falando. Quem não leu, pode procurar, que é entretenimento na certa. É, eles indicam 79 filmes e as indicações sempre são bem curtinhas ali, né? Bem, bem enxutas. É, assim, é muito bom, sério, é muito bom. É divertido demais, é engraçado demais, é aquele humor totalmente livre de estereótipos, sabe? É, e quando eu falo livre de estereótipos, eu tô falando de coisas extremamente distantes do que a gente tá acostumado, do que a gente cresceu acostumado a ver em Praça Nossa, Zorra Total, essas coisas que a gente... É uma parada, assim, à parte disso, né? À parte disso. Os caras são realmente muito bons e, assim, porra, vamos dar um valor. O livro, porra, tá baratinho, compra aí. E vamos ver o que esses caras têm a dizer sobre esses 79 filmes. Eu tô lendo, tô na metade, tô já até achando assim, porra, quando acabar, eu quero esquecer pra poder reler de novo. É muito bom. Fica aí como dica pra galera, pros ouvintes. Pra quem da bancada hoje aqui não leu ainda, pode procurar. E pra quem dos ouvintes também, 79 filmes pra se assistir enquanto dirige, da galera lá do Choque de Cultura. Então, queria começar agradecendo o convite. Foi um prazer, foi muito legal gravar, a conversa estava muito boa. Falar de futebol é sempre um prazer. O Haja Coração existe, fizemos um ano recentemente, estamos lá no www.hajacoração.com.br. Estamos nos agregadores Android, iTunes, Spotify, aquela coisa toda. E foi uma honra. Eu gostaria de fazer uma indicação também, já pegando a janela do bonde aí. É um podcast que eu tô bem viciado. Pra quem gosta de futebol, é o Correspondente Premier. Não sei se vocês conhecem. Conheço muito, escuto, sou ouvinte semanal. É claro que eu conheço, já que eu sou torcedor do Chelsea. Fã do Chelsea, Então eu tô sempre à procura de conteúdo sobre a Premier. Então a indicação eu assino embaixo aí. Eles são muito bons mesmo. É, o Correspondente Premier é um podcast feito pelo João Castelo Branco, da ESPN, com o Ulisses Neto. Eu tô bem viciado, escutando todos os programas. É muito bom a conversa, a edição deles. Às vezes eles gravam num bar, tomando cerveja. Tem momentos que eles gravam dentro do estádio, comentando o jogo da arquibancada. E é bem legal. O último episódio foi sobre a tragédia de Hillsborough lá, do acidente que morreu 96 torcedores do Liverpool. Então, o programa nem sempre é só sobre jogos. Normalmente, às vezes, algumas histórias, curiosidades e tal. Enfim, é bem legal. Tô viciadaço lá, Correspondente Premier. E o Haja Coração, né? Escutem lá. Foi um prazer. E passa a bola pro Josué. Eu queria agradecer o convite, agradecer a participação, papo bem legal sobre Champions League, trocamos uma ideia sobre também, estendemos um pouco até o assunto de, além dos jogos, para a situação de times, a situação do Guardiola, papo bem legal, agradeço novamente o convite. E como dica cultural, vou seguir nessa linha do futebol, eu vou indicar o livro A Sombra de Gigantes, uma viagem ao coração das mais famosas pequenas torcidas do futebol europeu. Esse livro ele é do Leandro Vignoli, ele é mais conhecido no Twitter como Corneta Europa. Tive o prazer até de ir no lançamento do livro e conhecer ele pessoalmente, cara, tri gente boa. Esse livro, que ele fez um tour pela Europa, indo só naqueles times famosos B. Então ele teve no São Paulo, ele conversou com torcedores do São Paulo, ele teve na Espanha conversando com torcedores do Rayo Vallecano, ele teve em Barcelona conversando com torcedores do Espanhol, em Londres ele foi no Millwall, acho que para quem conhece mais o futebol inglês sabe o que o Millwall é, do tipo um dos maiores pequenos de Londres. Então ele fez esse tour na Europa, sempre indo, que nem em Munique, tem o 1860 Munique, o outro time da cidade. Então, contando um pouco esse futebol europeu, contando um pouco dessas torcidas europeias, da qual a gente conhece, mas a gente não conhece, conhece e não conhece ao mesmo tempo. Sabe que os times existem, sabe que tiveram em algum momento uma relevância histórica, mas ver ali os relatos dos torcedores hoje em dia sobre isso é uma experiência muito legal. É um livro muito legal, A Sombra de Gigantes. Beleza, nós que agradecemos pela participação de vocês. Quando o Michael lembrou, né, que a gente tinha que gravar esse episódio sobre Champions League, foi o primeiro podcast que veio na minha cabeça para a gente convidar e participar aqui. Então, realmente, muito obrigado por terem aceitado o convite. A casa está de portas abertas para vocês, sempre que quiserem. Espero também, né, se a gente puder convidar vocês outras vezes para falar de futebol aqui, ou até para falar de outro tema, se vocês quiserem. Então, sinta-se à vontade para retornar quando quiserem. E só para deixar uma indicaçãozinha bem rápida também, uma sériezinha meio controversa que está na Netflix, que é o TOA. Assim, é uma ficção científica meio hardcore e até demais, e acho que é até difícil de entender a história, mas me pegou nesse final de semana e eu maratonei, assim, um episódio depois do outro para querer saber o rumo da história. Então fica aí para quem gosta de ficção científica, TOA, tá na Netflix, super fácil, e curte lá. Para encerrar aqui, gostaria de agradecer aos ouvintes também por terem acompanhado aí o nosso podcast. Como eu disse para os meninos, não é uma especialidade nossa falar muito sobre futebol, mas a gente gosta muito de futebol também. Então, sempre que dá, a gente tenta falar alguma coisinha sobre futebol aqui no Papo de Calçada. Vocês já sabem as nossas redes sociais, @ Papo Calçada, no Facebook e no Twitter. Compartilha lá, comenta, dá o seu feedback pra gente. O nosso blog é papodecalçadapodcast.blogspot.com. Também pode deixar comentários, tá? A gente tá sempre vendo os comentários. Logo, logo, nós estamos chegando ao episódio 100. Nós queremos fazer alguma coisa especial aí, não sei, né? Estamos planejando, mas não sabemos direito o que vai vir. Virar alguma coisa boa, com certeza. Gostaria de falar também que a gente tem um grupo, nós iniciamos um grupo, um super grupo lá no Telegram. Então, se você ouvinte quer conversar com a gente também, estamos esperando vocês lá nesse grupo para tentar aproximar, né, da galera, saber o que o pessoal que nos escuta pensa também, quem são essas pessoas. Joia? Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram. E até a próxima aí, galera. Valeu.